A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E como a aversão ao judaísmo na Península Ibérica pode nos dizer sobre o período? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Medievalíssimo, o podcast dedicado à história medieval aqui da Podcasts Clio. Eu sou o Bruno e hoje eu tenho o prazer de ter um tema muito interessante trazido aqui para vocês todos, que é o antijudaísmo na Península Ibérica Medieval. Essas relações entre judeus, cristãos, muçulmanos na Península Ibérica acabam por ser um grande retrato do que é a relação entre cristãos e não cristãos dentro do Ocidente medieval como um todo. E para conduzir esse tema aqui comigo hoje, eu tenho o prazer de receber a Kellen Jacobsen, pós-doutoranda pela Unicamp e doutoranda em educação pela USP. Oi, Kellen, tudo bem com você? Ei, Bruno, tudo bem? É um prazer, agradeço imensamente o convite. A Kellen vai nos ajudar aqui a nos guiar por esse tema, que é um tema riquíssimo, é um tema que a gente poderia ficar falando horas aqui, literalmente, né, Kellen? Exatamente. A gente estava falando antes... eu e a Kellen, a gente estava conversando antes aqui sobre antes do programa começar, e a gente percebeu que cada uma das pontas da pauta que a gente fez dava um programa à parte só para esse... só para essas perguntas, só para essas partes da pauta. Então, se vocês gostam de história medieval, se você gosta de história de religião, da religião, se você gosta de história também política, porque vocês vão ver que tá tudo meio relacionado, se preparem que hoje é um grande episódio para vocês. Mas antes da gente entrar no bloco principal, no podcast, eu queria trazer para vocês o nosso Jabá do Bem. E o que é o Jabá do Bem? É um espaço que nós aqui da Podcasts Clio e do Clio História e Literatura abrimos para você que tem um projeto de divulgação científica ou de comunicação política, enfim, seja o que for, seja de qualquer área do conhecimento, desde que você não propague fake news, desde que você não propague discurso de ódio e opressão das mais diversas formas, você tem um espaço aberto aqui para a gente. Então, se você tem algum projeto, entre em contato pela gente, pelas DMs, do Twitter, Instagram e etc., ou pelo nosso e-mail, que é o cliohistorialiteratura@gmail.com. Mas como a gente não tem nenhum spot sonoro hoje para vocês ouvirem sobre nenhum projeto, vocês vão ficar aí com uma sonora da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts, sobre como lidar com e se prevenir para os sintomas da Covid-19. O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos. E quando for tossir ou espirrar, faça usando o antebraço. Não se esqueça de lavar as mãos e o antebraço imediatamente depois. Se estiver fora de casa, use álcool em gel. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Então vocês ficaram aí com a sonora da ABPOD sobre o Covid-19. antes da gente entrar no nosso bloco principal mesmo, eu só queria falar antes um pouco sobre financiamento. Se você gosta aqui da Podcast Clio, se gosta dos vídeos do Clio lá no YouTube, quem sabe pensa em financiar a gente. A gente só está no ar graças à ajuda que vocês nos dão. E para financiar o Clio, você tem duas opções. A primeira é através do PicPay. Se você tem um dinheirinho sobrando que não vai te fazer falta, ainda mais em tempos bicudos como os que vivemos, procura a gente lá no aplicativo, em arroba Clio, História e Literatura. Você encontra a gente. Se você tiver uma graninha sobrando e não vai te fazer falta, manda aqui para a gente. E se você tem, como dispor de pelo menos R$5 por mês, quem sabe você financia a gente através do Catarse. Entrando em www.catarse.me/clio, o link está na descrição desse podcast, nas notas do episódio, você passa a financiar a gente através de R$5 por mês lá no Catarse. Esse podcast é um oferecimento dos financiadores do Clio para você. E aqui fica um beijo muito especial para eles. Fica um beijo para Cristina Lima, para Elizabeth Santos, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ashkar, para a Hanna Lima, para o Lázaro Coelho, para a Paula Guizar, para a Rosana Vecchia, para a Suzana Taide e para a Vanessa Espinosa. Para todos vocês, um beijo muito grande e um nosso muito obrigado. Kellen, eu sempre gosto de começar o Medievalíssimo, quando a gente recebe alguém, fazendo uma pergunta para ela, para a pessoa, que também é uma espécie de provocação para a gente daí desenrolar a conversa. Por que a gente tem que estudar a Idade Média? Ei, Bruno, nossa, essa é uma pergunta que se desdobra, né, em várias questões. Mas é algo que a gente também sempre ouve dos alunos, né? No ensino médio, às vezes no ensino fundamental também. Geralmente na graduação eles não contestam muito, né? Mas no ensino fundamental e médio, né? Na educação básica, por que estudar a Idade Média, né? Bom, eu acho que tem várias explicações do porquê a gente estudar a Idade Média, né? Assim como do porquê a gente estudar história, que estudando história a gente compreende, né, o nosso presente, estudar a Idade Média também. Além do que estudar a Idade Média, por exemplo, na educação básica, e pensando como professora, a gente pode aproveitar aquilo que os alunos gostam, né, o entretenimento relacionado à Idade Média, apesar de todos os anacronismos, né, que a gente sabe que possam existir e que existem, né, em relação a jogos, seriados, filmes, livros, né, obras literárias. Eu acho que a gente pode aproveitar tudo isso também para instigar os alunos e para aguçar a curiosidade neles, para a partir daí desconstruindo algumas questões anacrônicas dessas obras, né, a gente também trabalhar a Idade Média. Então, acho que a Idade Média ela pode ser estudada a partir do entretenimento, né, e como um ponto de partida para instigar os alunos, mas a partir disso ela deve ser estudada para a gente compreender o nosso presente. Nós fomos colonizados por portugueses, e quando a gente estuda a Idade Média ocidental, por exemplo, não só ocidental, né, mas se pensar na Idade Média a partir de um mundo conectado, do Ocidente, da Europa, né, conectado com outras localidades, como Ásia, como África, a gente consegue entender a formação, por exemplo, dos portugueses que nos colonizaram e da nossa própria formação também, né, porque a gente tem muitos traços culturais que são dos portugueses e que são de outros povos europeus também, e que foram constituídas nesse período do medievo, porque apesar de o medievo ter sido visto durante muito tempo e até isso ser veiculado, isso já mudou, né, em livros didáticos, mas na época que eu estudei, por exemplo, os livros didáticos mostravam a Idade Média como Idade das Trevas, né, isso tem mudado? Eu imagino que os livros já não trazem mais essa interpretação, talvez só como uma rememoração para desconstruir também um pouco essa visão da Idade Média, né? Mas a Idade Média, que era vista como Idade das Trevas nos livros didáticos, ela, na verdade, foi o berço de universidades, da concepção de ciência. A mesma Igreja Católica, né, se consolidou nesse período da Idade Média. A formação das línguas, né, a língua portuguesa também. Então, eu acho que estudar a Idade Média nos ajuda a compreender a nossa história, a compreender os nossos traços culturais, os nossos costumes, apesar de toda a miscigenação que existe aqui no Brasil, claro, né, a gente tem que estudar tudo, inclusive as nossas raízes europeias, portuguesas, para a gente entender algumas questões que acontecem hoje, né, no nosso presente, como, por exemplo, no caso do que a gente vai tratar hoje, né, o preconceito contra os judeus, que hoje é um antissemitismo. Mas de onde vem esse antissemitismo? Como que ele foi formado? Como ele foi construído? E a gente percebe que muita coisa do que se reproduz hoje veio se construindo ao longo da Idade Média. Então, especificamente, né, em relação ao assunto que nós vamos trabalhar, conversar hoje, né, a gente entende o porquê da importância de estudar a Idade Média. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem muita expressão, a expressão do antissemitismo não é tão visível, tão latente como em alguns países da Europa, né? Mas o ano passado, por exemplo, na França, alguns cemitérios, um cemitério, né, perto de Paris, foi invadido, um cemitério judaico, e suásticas, né, nazistas foram desenhadas nos túmulos. Então, se um aluno, por exemplo, vê uma manchete dessa, lê, né, na internet ou ouve na TV, ele pode pensar, mas por que, né, desse tipo de agressão? Você invadir um cemitério e desenhar, né, pichar suásticas nos túmulos. Ou mesmo, por exemplo, quando a gente ouve grupos de extrema-direita na Espanha dizendo que os muçulmanos deveriam pedir perdão por terem invadido a Península Ibérica no século VIII, né? É um absurdo, mas a gente consegue entender como que a Idade Média ela é usada politicamente. Não só aqui no Brasil, né, como nas manifestações nós vemos cavaleiros templários aí em várias manifestações, mas também fora do Brasil, né? Fora do Brasil em relação a muçulmanos e em relação a judeus, como esses dois exemplos que eu dei, mas aqui no Brasil a Idade Média tem sido apropriada indevidamente, principalmente no cenário político, né? E essa apropriação indevida, super anacrônica, mostra que as pessoas que fazem uso do medievo desse modo não têm conhecimento sobre a Idade Média, né? Porque se tivessem, não cometeriam esse anacronismo. Então, eu acho que a Idade Média é importante ser estudada por várias questões, né? Para nós conhecermos a nós mesmos, para a gente entender o que está acontecendo na atualidade. E a Idade Média é super atual. E templário brasileiro é de doer, né? Vamos combinar que cavaleiro templário brasileiro... É de sentar no meio-fio e chorar, né? Só chorando. Porque tá totalmente fora de... Esse tá totalmente fora da geografia e fora do tempo. Esse tá totalmente... tá alienado no sentido mais amplo que essa palavra pode ter. Exatamente. Eu acho que é bem isso, né? Hoje mesmo... Enquanto a gente grava, no dia que nós gravamos aqui, eu dou aula no ensino base, né? E hoje eu dei aula sobre cultura medieval. E é uma coisa de louco, assim, porque eu tive que dar aula de cultura medieval em uma aula. Quer dizer, a cultura de mil anos, que já é recortada no livro didático, porque só fala sobre o românico e o gótico, e em 50 minutos. E ainda junto com ciência... junto com universidade e junto com trovadorismo. Tudo junto em uma aula só. E foi, né? Porque o livro didático ele tem que ter um recorte, não dá para também ensinar tudo, enfim. Mas eu acho que é justamente isso que você falou. A gente, para entender quem nós somos hoje, nós precisamos entender as nossas fundações, né? E as nossas fundações, enquanto Brasil, por incrível que pareça, ainda são muito medievais, né? E sobre a sua aula, eu acho importantíssimo, por mais que o nosso conteúdo, né, seja gigantesco de Idade Média, a gente nunca consiga, principalmente nós que somos especialistas, né, abordar tudo como a gente gostaria, eu acho que o mais importante é conseguir fazer o aluno pensar historicamente sobre a Idade Média, né? E aí, quando a gente consegue fazer com que o aluno pense historicamente sobre a Idade Média, por mais que a gente faça alguns recortes, você consegue proporcionar ferramentas ao aluno para ele fazer essas conexões, né? Desse passado com o nosso presente, entender esses anacronismos, entender esses usos políticos, entender, lógico que às vezes assistir um filme, entender que tem problemas ali é algo mais específico, né? Mas pode ser usado em sala de aula também, mas eu acho que principalmente ter esse conhecimento para interpretar a nossa realidade, né? Então usar a Idade Média para fazer com que o aluno auxiliar o aluno a pensar historicamente, eu acho que é muito importante, né? Eles ficaram particularmente maravilhados com o fato da universidade ter surgido na Idade Média. Porque eles falaram assim, mas quando se fala, assim, o produto cultural, né, ele nunca trata desse assunto da Idade Média, né? Sempre trata a Idade Média como um período de ignorância, um período de Idade das Trevas, né, em inglês, por exemplo, você vê muito Dark Ages, né? E eles ficaram particularmente eles ficaram muito, muito vislumbrados com essa possibilidade de que a universidade e a ideia de ciência surge justamente nesse período, né? De ignorância tem pouquíssima coisa na Idade Média. Exatamente, né? É por isso que essa desconstrução é super importante, né? Exatamente. Kelly, para a gente lidar aqui com o tema da nossa pauta, a gente precisa lidar com dois temas que são que podem parecer sinônimos, mas nós sabemos que não são, que é o antijudaísmo e o antissemitismo. Isso para além até da Idade Média, né? Muita gente confunde, né, o antissemitismo com o antijudaísmo. Você pode explicar para a gente um pouco qual que é a diferença entre um e outro? Sim, Bruno. Quando a gente fala em antijudaísmo, a gente está falando de um ódio, de um preconceito contra a religião judaica e os seus seguidores. Então, na Idade Média, a concepção teórica, por exemplo, que eu sigo, ela interpreta as relações interconfessionais entre cristãos e judeus e o preconceito, né, que existia de parte dos cristãos para com os judeus como um antijudaísmo. Ao longo da nossa fala, eu vou tentar deixar isso mais claro, né? Mas o sentimento negativo que os cristãos do medievo sentiam em relação aos judeus era devido à religião que eles seguiam. Tanto que, se um judeu se convertesse ao cristianismo, a tendência é de que ele fosse assimilado e de que aquela percepção negativa que existia em relação a ele fosse amenizado ou desaparecesse, ele conseguisse se assimilar mesmo ao novo grupo religioso, né, constituindo casamento, mantendo relações sociais, usando sobrenomes cristãos, enfim. Tudo bem que, a partir de em alguns momentos do medievo, nós tivemos conversões forçadas de judeus ao cristianismo e conversões de muitas pessoas. Então, aí, o trato e a relação entre os novos cristãos e os indivíduos que já eram cristãos anteriormente, né, que são chamados de cristãos velhos, era diferente. Mas esse é um outro contexto, né? De modo geral, quando um indivíduo, uma família, né, se convertia ao cristianismo durante a Idade Média, sem ser nesses momentos de conversões em massa, esses indivíduos, eles eram realmente aceitos pela comunidade cristã. Então, dentre vários fatores, né, esse é um dos que nos leva a pensar que o antijudaísmo, o que guiava essas relações e esse preconceito contra os judeus era o motivo religioso, devido ao fato deles seguirem a religião judaica. Já o antissemitismo, que surge no século XIX, o próprio termo, né, antissemita, ele é de em torno de 1870, o antissemitismo ele tem uma característica diferente, ele é um ódio contra o judeu, contra o povo judeu, independente da religião que o indivíduo tivesse, porque ele poderia ser um indivíduo de ascendência judaica, mas poderia professar o cristianismo, por exemplo, numa Europa do século XIX, ou mesmo hoje, né, o indivíduo ele pode ser, hoje no século XXI, ele pode ser filho de mãe judia, porque o que faz judeu é ele ser filho de mãe judia, ele pode ser filho de mãe judia, ele pode ter essa ascendência no judaísmo, mas professar uma outra religião ou religião nenhuma, né? E aí também sofrer com o antissemitismo. Então, o antissemitismo, ele é um ódio contra o povo judeu, contra o judeu independente da religião. E está relacionada ao surgimento, né, no século XIX, também com base no darwinismo social, né, dessas teorias de raça, dessas teorias racistas, dessas teorias que dividiam, né, a espécie humana em raças, e aí colocava algumas como melhores que outras. E no contexto europeu, os judeus foram denominados como uma raça e passaram a sofrer preconceito e perseguição por isso. Então, o antissemitismo está relacionado a esse momento específico do século XIX. Lógico, tem autores, tem pesquisadores que já olham para esse conceito de antissemitismo e buscam relacioná-lo à Idade Média, buscam enxergar o antissemitismo na Idade Média também. Mas essa não é uma proposta que eu sigo e vou tentar, né, mostrar o motivo ao longo da nossa conversa. Sobre hoje, né, hoje, por exemplo, eu imagino que depois do século XIX, né, quando a gente pensa em antissemitismo, na verdade, antijudaísmo e antissemitismo é meio que indissociável, né, porque muito do antissemitismo que hoje existe, ele bebe também do antijudaísmo. E aí a gente percebe que é uma construção que ela se formou na longa duração, né? São séculos de perseguição, são séculos de preconceito, são acusações que existiam na Idade Média que se reproduzem até hoje. E aí tem uma pesquisadora da USP, Maria Luísa Tucci Carneiro, que ela tem um livro que se chama 10 mitos sobre os judeus. Ela faz um pouco essa ponte, né, de acusações que existiam desde a Idade Média e que são reproduzidas e receberam, né, outras contribuições, óbvio, né, ao longo do tempo, mas são acusações que algumas permanecem, algumas foram modificadas e algumas são acusações novas, né, mais já do período posterior ao século XIX, século XX, como a relação dos judeus com os Estados Unidos. São acusações que ela abarca nesse livro, né, 10 mitos sobre os judeus, e que é bem bacana para quem tiver interesse, para entender um pouco também dessa construção dos mitos antijudaicos. Eu vou falar de alguns aqui, mas sobre especificamente a Idade Média, né? Para quem tiver interesse em alongar o conhecimento sobre isso, eu indico esse livro da Maria Luísa Tucci Carneiro. Mas seria basicamente essa diferença, né? Antijudaísmo é o ódio, preconceito contra a religião e seus seguidores, e o antissemitismo já está numa proposta mais nacionalista e de diferenciação de raças, que surgiu no século XIX. E aí, né, não preciso nem comentar quais são as consequências disso, né? No nazismo e para a comunidade judaica europeia. E outras atrocidades, né? Que ainda a gente vive num tempo onde a supremacia branca ela está forte ainda, né? Recentemente eu li um livro do Mark Bray, que é um historiador americano, que ele fala sobre o movimento antifascista, né? Ele faz uma breve história do movimento antifascista, e o último capítulo é justamente sobre isso, né? Que ele fala que a supremacia branca, na história da supremacia branca, ela nunca foi tão poderosa como ela é hoje, porque ela nunca foi tão naturalizada, principalmente em tempos de Donald Trump, de Orbán, de Erdogan na Erdogan na Turquia, Putin na Rússia. Ele acha que a gente vive um tempo muito complicado para essas minorias que não estão na chave da supremacia branca, né? Então, acho que esse antissemitismo, ele é uma parcela muito visível dessas doutrinas, dessas ideias, como você muito bem colocou, né? Essas ideias racistas de superioridade, de darwinismo social, que não é nada mais, nada menos do que um monte de baboseira que para justificar imperialismo, né? Exatamente, e são questões que bebem nesse antijudaísmo, né? É impressionante imaginar como determinadas acusações elas sobrevivem durante tantos séculos, né? E começa com coisa de brincadeira, assim, é piada falar que judeu, sei lá, não é muito econômico, que judeu é bom de comércio. Mas as pessoas não param para perguntar por que que se cria esse estereótipo, né? Por que que o judeu ele tem que lidar com comércio e não tem que lidar com indústria, com agropecuária, por exemplo, né? Ou por que que ele é muito, entre aspas, né, uma pessoa muito sovina, né? Porque é uma pessoa que a qualquer momento pode ser expulsa do lugar onde ela está, ela precisa viajar rápido, né? E tem muitas essas raízes aqui na Idade Média. Exatamente. É engraçado que essa questão, né, é estrutural. Assim como o racismo, né, no Brasil é estrutural, esse antissemitismo ele também é estrutural, porque muitas vezes a gente reproduz algumas questões que a gente não percebe que ali tem esse traço, né, de, já falando hoje, de antissemitismo, né, como termos que se usam, como brincadeiras que se faz. Então, só conhecendo mesmo o passado, a nossa história, que a gente consegue identificar isso, né? Como a própria palavra judiar, né? É um termo que eu, depois que comecei a estudar, abominei do meu vocabulário, né? E quando ouço alguém falar, me arrepio até a espinha, mas às vezes, dependendo, eu comento, às vezes não, né? Depende da relação que eu tenho com a pessoa. Mas sim, é um termo também que a gente deveria não mais usar, né? Porque quando você diz que está judiando de alguém, na verdade, remete-se a esse pensamento de que os judeus eles praticam maldades contra as pessoas. E aí, quando eu começar a abordar, né, sobre essa visão que se tinha dos judeus na Idade Média, a gente vai entender um pouco de onde vem, por exemplo, o uso desse termo. E, Kelly, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que os judeus eram vistos no medievo, né? Como é que eles eram ou retratados, ou imaginados, ou, de uma certa forma, representados no medievo? Em história, a gente aprende a estudar tudo muito pontualmente, sem fazer generalizações, né? Então, em alguns momentos aqui da nossa conversa, eu vou me remeter a localidades específicas, a momentos específicos, a governos específicos, mas apesar disso, desse cuidado que nós historiadores temos em não generalizar, por incrível que pareça, essa questão da representação dos judeus, talvez pelo fato, né, de esse ocidente cristão, esses territórios, né, serem territórios cristãos, e aí essa era uma visão que, de certo modo, a igreja tinha também, né, sobre os judeus. Por quê? Porque obras eram escritas, cânones eram lançados contra os judeus, e isso era seguido por todos os reinos cristãos, né? Então, essa representação do judeu no medievo é muito similar, nesse momento da história medieval que a gente está discutindo aqui agora, né? Algumas questões eu vou falar especificamente sobre o reino de Castela, que é o que eu pesquisei, né, no mestrado, no doutorado, na minha trajetória acadêmica, mas para os ouvintes, para eles saberem que essa similaridade ela existiu, né, em relação aos judeus. Tanto que eu vou citar alguns exemplos aqui específicos de Castela, mas também vou citar outros de algumas regiões, como Inglaterra, França, ou o Império Germânico. E aí a gente vai ver que há esse diálogo, essa proximidade, né, em relação a esse antijudaísmo. Ele era reproduzido, né, de forma similar em todo o Ocidente medieval. Então, por exemplo, só para organizar aqui a abordagem, né, sobre essa questão da representação dos judeus, eu vou citar dois fundamentos principais para essa representação. O fundamento religioso e um fundamento socioeconômico. Então, por exemplo, no religioso, a gente tem algumas questões como a acusação de deicídio, que os judeus eram acusados de serem os assassinos de Cristo, a negação de Jesus Cristo como Messias. Os judeus, eles realmente, né, eles não aceitavam Jesus Cristo como Messias, mas o fato deles não terem aceitado Jesus Cristo como Messias foi um fundamento para esse antijudaísmo que vai ser construído, reproduzido, né, ao longo do medievo. O fato de os judeus defenderem a sua religião, e por mais que fossem, por mais que se tentasse convencê-los, essa conversão ela era muito difícil, né, a não ser quando era uma conversão forçada. E os judeus, eles eram acusados, e são acusações, né, infundadas, porque não se tem fontes, né, sobre isso. Eles eram acusados de profanar ícones de sacralidade para o cristianismo, como hóstias, imagens de santo, crucifixo. Engraçado que essas acusações depois são até acusações também feitas contra os cristãos novos, né? Mas são acusações que têm essa fundamentação religiosa. Na fundamentação socioeconômica, eu poderia destacar, por exemplo, a prática da usura, que é o empréstimo de dinheiro a juros, a acusação de que os judeus buscavam sempre enriquecer às custas dos cristãos, e aí, por isso, né, eles exploravam economicamente os cristãos, a acusação de que os judeus, eles eram desonestos no trato das suas negociações financeiras. Muitas vezes eles cobravam, por exemplo, são todas acusações, né? Eles cobravam um valor que já havia sido pago, emitiam notas, notas fraudulentas, daí por diante, né? E a própria cobrança de impostos, né? Que era uma atividade que os judeus desempenhavam, assim como a prática da usura, eram atividades que eles desempenhavam, eram atividades que os monarcas europeus, eles contavam com esse apoio dos judeus para desenvolver essas tarefas, né? E era devido a essa cobrança de impostos, eles também eram mal vistos pela população, né? Principalmente em períodos de crise, onde a coroa precisava, né, de recursos. Então os cobradores de impostos iam em nome da coroa para cobrar esses valores dos súditos, né? Então os súditos, eles não viam a coroa como a origem do problema, mas aqueles que estavam ali cobrando os valores, né? E em grande parte os cobradores de impostos eram os judeus. Então nós temos esses dois vieses, né, que vão direcionar essa representação negativa dos judeus na Idade Média, né? Fundamentos religiosos e socioeconômicos. E outra fundamentação também para esse preconceito contra os judeus tá na Bíblia, na legislação eclesiástica, nas polêmicas doutrinais, nos sermões que eram lidos, né, proferidos nas igrejas. Existem muitos sermões já do final do século XIV que são muito agressivos aos judeus, inclusive sermões de alguns personagens, né, específicos da história, por exemplo, do Reino de Castela, que os seus sermões incitavam a violência contra os judeus, e em alguns casos levaram a episódios, né, de violência, de conversões forçadas, textos literários. Tem muitas obras literárias no medievo, principalmente já no final, né, século XIV, século XV, quando as tensões estão mais afloradas. Então, textos literários, que são textos de cunho antijudaico, textos literários que eram lidos, por exemplo, em praças públicas, eram lidos na corte. eram lidos em reuniões, né, quaisquer que as pessoas fizessem. A gente tem também as artes plásticas, né, que retratavam os judeus de um modo negativo e muitas vezes até fazendo uma aliança, uma relação entre judeus e o diabo. A própria legislação civil era uma forma de cercear os judeus, né, principalmente a partir do século XIII, meados do século XIII, as próprias sete partidas de Afonso X, né, traz também leis contrárias, né, a esse grupo, processos judiciais, cartas. Então, assim, são várias as fontes, né, que a gente pode pesquisar, que nos dão fundamento para entender esses argumentos antijudaicos. E aí esses argumentos, né, tanto de viés econômico, social, quanto de viés religioso. E esse antijudaísmo pelo qual os judeus sofriam, ele não tem nenhum tipo de motivação, pelo que você está falando, juntando aqui as suas as perguntas anteriores, eles não tinham nenhuma motivação nacionalista ou étnica, né? Eram perseguições religiosas mesmo. Então, a meu ver, não tinham perseguições nacionalistas ou étnicas. Talvez a gente possa identificar uma perseguição étnica a partir dos conversos. Eu sei que a religião, ela faz parte da cultura e aí por isso também faz parte da etnicidade de um grupo, mas nesse caso, o que as fontes que eu estudei, elas me deixam entender que a preocupação maior e o que guiava esse preconceito era principalmente a religião, era pelo fato deles serem seguidores do judaísmo. É lógico que há uma série de outras questões que se envolvem, né, nessas relações. A gente não pode separar a economia, os conflitos sociais da religião. Na verdade, eles estão envolvidos, mas o principal motivo era a religião, porque a gente também vai ter conflitos sociais e questões econômicas que vão levar a animosidades, assim, entre cristãos também. Mas com os judeus, eu acho que a religião é o foco principal e ela está atrelada a outras questões do cotidiano das pessoas, como, por exemplo, a cobrança de impostos, a prática da usura, que eram questões que eram praticadas pelos judeus. Isso existia, isso fazia parte da realidade desses indivíduos e eles se sentiam, de algum modo, prejudicados por essas tarefas, apesar de precisarem, né, se sentiam prejudicados por essas tarefas desempenhadas pelos judeus e isso acabava por alimentar esse sentimento e algumas acusações, né? Mas a religião, ela era o fator principal. Tanto que, quando uma família ou um indivíduo judeu se convertia, a tendência era que ele e os seus descendentes conseguissem se assimilar ao grupo cristão, à exceção de quando eram conversões em massa e conversões forçadas, né? Que aí é um outro contexto e as consequências são diferentes. Bom, sobre essa forma, né, como os judeus eram vistos e sobre o que fundamentava essa visão negativa sobre os judeus, eu acho que a gente pode relacionar os judeus, eles eram vistos primeiramente, né, como deicidas, como assassinos de Cristo, mas eram vistos também como pecadores, como exemplo de pecadores. E aí todas essas obras, né, por exemplo, legislação eclesiástica, polêmicas doutrinais, sermões, textos literários, eles deixavam entender até mesmo legislação civil. Vou comentar mais adiante uma lei das sete partidas de Afonso X, até mesmo a legislação civil deixava entender que os judeus, eles eram pecadores, que eles cometiam alguns pecados contra os cristãos e por isso os cristãos precisavam se resguardar dos judeus. Então, a gente pode relacionar, por exemplo, algumas acusações contra os judeus aos sete pecados capitais. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, né, a relação dos judeus com os sete pecados capitais, mas para a nossa conversa de hoje, eu separei três pecados para serem relacionados com essas acusações que eram feitas contra os judeus. Então, por exemplo, o o pecado da soberba. Os judeus, eles eram acusados de serem soberbos, né? E as fontes nos deixam entender que eles eram vistos como pecadores por causa das suas atitudes. Então, a altivez, a arrogância, a orgulho, a obstinação em se manter no judaísmo, né? Porque por mais que existam várias obras escritas por religiosos ou laicos, e que são obras que atacam o judaísmo e os judeus, a igreja sempre teve o objetivo de convertê-los. Então, a não aceitação da conversão por parte dos judeus, pelo menos de grande parte, é visto como um sinônimo de altivez, de arrogância, de orgulho, de não reconhecerem que a Igreja Católica é a nova detentora desse pacto, né, com Deus. Então, o fato, por exemplo, dos judeus terem negado Jesus Cristo como Messias era interpretado pelos cristãos, pela igreja, como uma cegueira judaica. Inclusive que várias obras, pinturas, estátuas que foram, né, elaboradas no medievo, às vezes fazem comparações de uma estátua de uma mulher representando a sinagoga e uma estátua de uma mulher representando a igreja. Então, por exemplo, na Catedral de Estrasburgo, na França, tem umas esculturas, né, que representam a sinagoga e a igreja justamente dessa forma, né? E a sinagoga está com uma faixa nos olhos. Se vocês buscarem aí no Google, né, imagens dessa catedral, de repente vocês consigam encontrar essas imagens específicas, né, retratando a igreja e a sinagoga. Então, os judeus, eles eram vistos como cegos, por não reconhecerem a igreja como a nova Verus Israel, né, como a nova verdadeira Israel, como escolhida por Deus no novo pacto. Porque os judeus continuavam se considerando como povo eleito, né? Além disso, também existem acusações que ligam essa soberba, essa superioridade à condição financeira dos judeus. Inclusive, existem leis suntuárias do século XIII no Reino de Castela que tentavam proibir os judeus de vestirem determinadas roupas, de usarem joias, de terem, de aumentarem, por exemplo, de embelezarem suas casas, tudo isso para não mostrar uma superioridade perante os cristãos. E, inclusive, também, dessa mesma época, né, do século XIII em diante, quando o conflito passa a se acirrar mais, ficar mais visível, existem várias cartas de rabinos de comunidades judaicas, né, do Reino de Castela, ou mesmo de Aragão, né, ou se comunicando com rabinos do norte da África, discutindo essas questões e aconselhando alguns judeus que têm uma condição financeira melhor a manterem-se, a se vestirem de forma mais simples, a não ostentarem joias, não ostentarem roupas, não ostentarem objetos que dessem a entender que eles... Que dessem a chance, né, dos cristãos interpretarem que eles eram financeiramente ali, ou socialmente, de algum modo, superiores, né? Então, são várias questões que estão relacionadas a essas acusações de soberba. E algumas têm fundamento na própria realidade que os indivíduos viviam, né? Como a questão das leis suntuárias, né? Você tentar ditar o tipo de roupa, de tecido, que joias, né? Por exemplo, um judeu pode ou não usar para não chamar atenção e não voltar o ódio de cristãos contra a comunidade judaica. Tudo bem? Até aqui? Nota, maravilhoso. Impressionante como essas acusações, né, elas têm um certo fundo de presente também. Porque é justamente isso, né? Ah, o judeu é o rico, então vamos... Todo judeu é rico, então eles deveriam ser... Sei lá, eles se ajudam. Esse tipo de... Ouvir o que você está falando, Keren, é muito rico para a gente, inclusive, pensar, como você falou, né? Essas estruturas de pensamento que, até hoje, a gente normatiza... E põe, e às vezes mais do que até normatizar, né? A gente normaliza esses pensamentos e a gente percebe que, apesar do Holocausto, né, e das sensibilidades relacionadas aos judeus terem sido alteradas justamente por conta do Holocausto, a gente ainda reproduz muito desses preconceitos, né? Exatamente, principalmente pelo essa concepção de que todo judeu é rico, né? É, quando a gente passa a estudar as comunidades judaicas no medievo, a gente percebe que uma ínfima parcela dos judeus era assim, tinha uma condição econômica mais vantajosa. Geralmente eram os judeus de corte, geralmente eram os indivíduos que mantinham algum contato com a coroa, e aí por isso o seu grupo, os seus familiares, né, os amigos mais próximos detinham, por exemplo, o controle da arrecadação de impostos, sabe? Então esses judeus geralmente, ou que detinham, por exemplo, alguns contratos de exportação e importação de mercadorias, principalmente, né, na região de Castela, que você tinha esse comércio também via mar, né, ali pelo sul da Espanha. Mas não é isso, a gente não pode generalizar que todo judeu era rico, porque as comunidades judaicas, elas tinham muitas pessoas humildes, pessoas que eram que não tinham casa, que mendigavam, pessoas que, órfãos, que precisavam da ajuda da comunidade, viúvas que precisavam da ajuda da comunidade. Então, eu acho que o que é o interessante, né, na comunidade judaica, por ser uma comunidade muito fechada, que sempre precisou, né, ao longo de todo o medievo, se defender, ou mesmo como você falou, né, precisava juntar peças e objetos que pudessem ser carregados caso eles fossem expulsos, né, que a expulsão dos judeus também ela, se repetiu em várias, não na Espanha, não em Portugal, mas em outras regiões da Europa, elas foram muito mais frequentes, né, a cada século você tinha quase uma leva de expulsão na França, na Inglaterra, depois eles retornavam e tal. Então essas pessoas, elas já eram educadas pensando também que elas precisavam acumular esses bens móveis, né? Tanto porque os bens imóveis, eles, dependendo do monarca, dependendo do reino, os judeus não poderiam ter bens imóveis. No caso de Castela, principalmente no período da expansão militar dos cristãos sobre Al-Andalus, algumas comunidades judaicas eram mais beneficiadas por causa dos contatos que os seus rabinos ou que os seus líderes tinham com o rei em questão. Então, eles, às vezes, recebiam, né, nesse período chamado de reconquista, né, eles recebiam terras para ter suas vinhas, né, sua produção de vinho, que não era produzido, não era, tem todo um ritual, né, em torno da alimentação judaica. Então, eles recebiam terras para suas vinhas, eles recebiam bairros, por exemplo, nas cidades que estavam sendo ocupadas pelos cristãos, e o território de Al-Andalus tinha muitas cidades, né? Então, esses judeus, eles acabavam recebendo terras, mas não eram terras que poderia se considerar como de sua posse, realmente, né? Eles utilizavam, mas a qualquer momento aquilo poderia ser retirado deles, conforme a coroa assim o quisesse. Então, pensar que esses indivíduos, né, eles precisavam juntar algo que fosse imóvel, está bem relacionado à história e pelas dificuldades que eles passaram na Idade Média como um todo. Mas existiam muitas famílias pobres nas comunidades judaicas no medievo. Então, pensar que todo judeu era rico é uma representação realmente errônea, né? Os judeus que eram ricos, como eu disse, era uma minoria. A grande maioria da comunidade judaica era formada por comerciantes e artesãos. Geralmente, os artesãos, eles eram também comerciantes, porque eles tinham a sua oficina no subsolo da casa, e na parte térrea tinha-se a lojinha, e talvez na parte dos fundos da casa, sabe? Então, geralmente o que a gente via eram assim, pequenos artesãos comerciantes que praticavam também o empréstimo de juros, mas em volumes muitíssimo baixos, os grandes usurários eram aqueles que emprestavam para a igreja, eram aqueles que emprestavam para a coroa, eram aqueles que emprestavam para a nobreza, não para a população mais humilde, né, de cristãos. Então, pensar que todo judeu é rico é um erro, né? E eles se ajudavam por isso, né? Eles se ajudavam porque eles não tinham outro grupo senão eles próprios. A comunidade judaica, ela era uma comunidade fechada, mas ela era fechada para sua própria proteção. Moravam em bairros isolados, em alguns momentos como imposição da coroa, já a partir do século XIII, quando o antijudaísmo começa a ficar mais intenso, né? Mas antes disso, eles já moravam em bairros separados para a sua própria proteção. Tanto porque o bairro judaico, ele tem que ter uma infraestrutura que permita eles viverem o judaísmo. Então, você tem que ter, um abatedouro para abater, né, a carne conforme os rituais religiosos. Você precisa ter a sinagoga. E na sinagoga tem toda uma organização da sinagoga para que ela tenha, por exemplo, uma mikva, que é aquela banheira que é utilizada, né, ou uma piscina, né, que é utilizada nos rituais. Então, para isso, você precisa ter um território onde tenha, de preferência, uma nascente para que a sinagoga seja construída ali e a água que corre nessa mikva, nessa piscina, seja uma água de uma nascente que esteja ali constantemente limpa, né, pelo fato de ter esse movimento da água. Então, tudo isso faz com que os judeus eles acabassem, como uma forma de proteção, como uma forma de viver o judaísmo, se concentrando em seus bairros mesmo, né? Só para a gente continuar, um outro pecado que está relacionado a isso que você mencionou, né, na questão econômica, era o pecado da avareza. Então, existiam essas acusações em relação aos judeus. É lógico que os judeus, né, eles trabalhavam com a cobrança de impostos, trabalhavam com a prática da usura, mas o problema era a generalização, né? Era dizer que todos eram ricos, ou que todos faziam isso, ou que todo judeu explorava o cristão, ou que era o objetivo do judeu explorar o cristão para prejudicar, para destruir. E as fontes falam isso, Bruno. Existem, eu li fontes do século XV, que deixam claro que os judeus, eles roubavam, que os judeus, eles cobravam impostos para destruir os cristãos, e depois acusações que são feitas contra os conversos também, né? E os conversos, eles tinham o objetivo de destruir os cristãos velhos, aí a conversa é outra, mas as acusações são as mesmas, né? Então, existem várias acusações nesse quesito do pecado da avareza, que os judeus agem com astúcia, com egoísmo, com falsidade nos tratos econômicos, que eles buscavam acumular riqueza, não por uma necessidade, porque tem que pagar impostos anuais à coroa, porque podem ser expulsos a qualquer momento, e por isso precisam de algo para sobreviver, né? E aí levam consigo o que eles possuem de móvel, mas era isso, a acumulação era visto como sinal de avareza, né? E é interessante como as cantigas, e aí as iluminuras, né? Não sei se você já teve a oportunidade, Bruno, de entrar em contato com as iluminuras das cantigas de Santa Maria. Aqui no Brasil elas são muitíssimo estudadas, né? São bastante. Isso, então... Eu peguei só algumas, eu já vi, mas acho que eu só vi muito poucas, assim, não cheguei a ver em quantidade. Existem cantigas, existem várias cantigas que, às vezes, o texto da cantiga, a cantiga em si, ela não retrata o judeu, mas a iluminura retrata, sabe? Às vezes a cantiga fala de um pecado e na hora de fazer iluminura, de materializar, exemplificar aquele pecado, eles usam a figura do judeu, por exemplo. Então, na cantiga 25, na cantiga de Santa Maria, tem uma imagem. E ela fala sobre isso, né, de um judeu que empresta um dinheiro para o cristão, mas esse judeu ele engana o cristão, porque o cristão paga esse judeu por intermédio da Virgem Maria, né? E o judeu depois diz que não recebeu esse dinheiro e tal, e aí o cristão leva o judeu até a Virgem Maria para a imagem da Virgem Maria, aí a imagem conversa e tal, comprovar que realmente ela tinha feito com que o dinheiro chegasse até o judeu e ele estava mentindo, né? Então, tem várias cantigas que no seu texto, na sua iluminura, exemplificam, né, essa representação que existia em relação aos judeus, deles serem avarentos, deles serem desonestos, né? E para além das iluminuras que retratam os judeus nesse aspecto das acusações econômicas, existem várias outras iluminuras que abordam o pecado da ira. E aí, no que se refere ao pecado da ira, a gente tem várias acusações contra os judeus, né? Que eles usam de ódio, que eles sentem, eles sentem ódio pelos cristãos, eles usam da violência, da vingança, eles são acusados, né, como eu já disse, do crime de deicídio, eles são acusados de assassinato ritual, de profanação de hóstia, de profanação de imagens, de profanação de crucifixo. Eles são acusados de pacto demoníaco, de envenenamento, de traição. Então, assim, são várias acusações que se encaixam nesse perfil da ira, dessa ira que eles tinham contra os cristãos e no desejo de destruí-los. E, nesse sentido, as iluminuras das cantigas de Santa Maria são bem interessantes porque trazem várias cantigas retratando, por exemplo, a crucificação de Jesus Cristo pelos judeus. Então, a cantiga 50, ela retrata a crucificação. A cantiga de número 140, ela retrata a crucificação. E é interessante que até a forma como os judeus são retratados, os traços do rosto, né, são traços diferentes dos traços que retratam, por exemplo, Jesus e a Virgem Maria, que também eram judeus, né? É como se, pelo fato de eles serem retratados já como cristãos, eles não tivessem os mesmos traços. Eu tenho uma observação para fazer sobre isso também, mas vou fazer mais adiante. Sobre a questão do crime de assassinato ritual, não sei se você já ouviu sobre essa acusação. É uma acusação que ela surge na Inglaterra, na verdade, né? A primeira acusação de assassinato ritual, ela surge em 1144, na cidade de Norwich, na Inglaterra, com um menino, né, William de Norwich, que é canonizado depois. E essa acusação de assassinato ritual, ela basicamente, todas as acusações, assim, de certo modo, elas se reproduzem, né? É uma criança cristã que é assassinada próximo à Páscoa, às vezes uma semana antes ou na semana da Páscoa, e é assassinada por judeus que querem tirar o seu sangue para produzir o pão ázimo que os próprios judeus usam na sua Páscoa judaica, que a Páscoa cristã e a judaica, elas são próximas, né? Então, o assassinato ritual seria esse assassinato, onde os judeus sequestram crianças para retirar o seu sangue. E aí a primeira acusação é de 1144, e em Castela a primeira acusação é de 1468, mas a mais famosa, né, no território da Espanha, é uma acusação de assassinato ritual do ano de 1490, do Nino de la Guardia, né? É uma acusação que, na verdade, ela é direcionada a judeus e a conversos, como se os dois grupos daquela cidade de la Guardia tivessem se unido para praticar esse assassinato ritual. Inclusive, esse episódio específico de 1490 é um dos que serão utilizados para fundamentar que os judeus devem ser expulsos da Espanha, né? O que ocorre em 1492. Bom, mas então a gente tem como uma das acusações muito repetidas no medievo essa de assassinato ritual. E não só ocorreu em Castela, na Inglaterra, mas também como na França, no Império Germânico. São acusações que se reproduzem ao longo a partir, né, do século XII até o século XV, pelo menos. E é interessante, Bruno, que eu falei para você que as diversas fontes, tipologias de fontes, nos permitem identificar esse antijudaísmo, né? até as 7 partidas, que é a legislação civil, né, do reino de Castela, faz menção a esse assassinato ritual. Uma das leis das 7 partidas, ela proíbe os judeus de saírem na Páscoa de suas casas para evitar que se consumam, que ocorram as acusações que já foi ouvido dizer, né? Na lei diz assim, ouviu-se que em outras regiões aconteceu tal fato, né? Isso é escrito na lei, que ouviu-se que em outras regiões já aconteceu tal fato de judeus sequestrarem crianças na Páscoa para tirarem o seu sangue, para zombarem da Igreja Católica, né, do cristianismo. Então, por isso, os judeus estavam, a partir daquele momento, sendo proibidos de saírem de casa no Reino de Castela durante a Páscoa. Então, é a primeira vez, né, que uma legislação castelhana, aqui no caso, né, menciona, por exemplo, essas acusações que são feitas contra os judeus, assim, tão especificamente, né, e essa de essa acusação ritual, de assassinato ritual. Além das cantigas também, você, né, sabe, mencionarem isso. Eu tô ouvindo você falar aqui e me veio à cabeça muito uma questão que os cristãos medievais, eles tinham uma coisa com criança, né? Eles tinham, porque você pega o mito da Melusina, por exemplo, né? A fada Melusina. Ela tem também essa relação, né? Que é uma fada demônio, né? Uma fada barra demônio, que também tem, gera uma criança e ela desaparece quando você não pode ver a forma original dela. Você tem a questão dos íncubos e dos súcubos, né, de filhos e filhas do demônio aí. E é interessante como tem essa questão da criança e da aproximação da narrativa desse assassinato ritual, né? Ele parece muito também com a própria história da crucificação, né? É você tirar alguém que não tem pecado, né? No caso, de um lado, na crucificação de Jesus Cristo, e aqui a criança, né? A criança, para o cristianismo, de forma geral, ela não tem pecado a não ser o original, por isso que a gente batiza a criança, para quem é cristão, né? Para quem é cristão católico. E também essa questão da proximidade da Páscoa, né? É você tirar o sangue, e aí é uma interpretação muito, muito que nós estranharíamos, digamos assim, que é o derramamento de sangue cristão na Páscoa judaica, né? Que é sempre bom lembrar que Cristo, na narrativa bíblica, foi crucificado perto da Páscoa judaica, né? Exatamente, e é interessante também ver, por exemplo, como que nessas histórias, né, que as cantigas retratam, não só a criança é visto como esse ser mais vulnerável, mas também o ser que sempre se converte, é o ser que está sempre aberto à conversão, a aceitar Jesus Cristo e Maria. Então, nessas histórias, quando uma criança, por exemplo, sofre a violência praticada por um judeu, o judeu ele é punido pela intervenção de Maria, né? São várias as punições, dependendo da narrativa, né? Da cantiga específica, mas a criança sempre se converte, a criança sempre aceita Maria, aceita Jesus Cristo e geralmente suas mães também. Nas cantigas que a mãe está presente, a mãe também se converte aceitando Jesus e agradecendo Maria por ter salvo seu filho, né? Então, a criança e as mães estão sempre presentes nas cantigas. E eu tenho mencionado as cantigas, né? Porque é bem tranquilo de pesquisar na internet, os ouvintes podem depois pesquisar as cantigas pelos números que eu estou mencionando e conseguir ver um pouquinho, né, do que elas retratam para aqueles que não são historiadores, por exemplo, né, que não tenham acesso, de repente, às cantigas em documento, em livro e tal. A Universidade Nova de Lisboa tem um site que disponibiliza todas as cantigas, cantigas e trovas medievais. A Universidade Nova de Lisboa tem um site que está que está... Você procura lá, inclusive pelo Codex, né, que você coloca lá, Cantiga de Santa Maria, ele te dá todas as canções que tem, todas as cantigas que tem. E é interessante que quando tem a anotação musical, aparece a anotação musical, e quando tem uma versão musicada, além do texto, tem a versão musicada, e às vezes tem mais de uma. Então é interessante para o ouvinte dar uma procurada, Cantigas Medievais, Universidade Nova de Lisboa, no Google, que você já vai para lá. E até para conhecer as músicas do medievo, né? Eu adoro as cantigas, as melodias. Eu também, eu também. E as cantigas, elas trazem, assim, acusações que a gente pode relacionar a todos os pecados, a quase todos os pecados capitais, né? Não da luxúria e da gula, mas, por exemplo, ainda sobre a ira, a gente tem as acusações relacionadas a profanar imagens sagradas. E aí tem cantigas onde o judeu está profanando, por exemplo, um quadro de Maria, né? Sobre profanar imagens que são imagens de sacralidade, assim, para o cristianismo, tem as acusações também de profanação de hóstia, né? Que é outra acusação que se relaciona ao consumo de sangue ou lidar com sangue. E é algo bizarro, né? Porque, na verdade, os judeus, eles não podem consumir sangue, né? Os judeus, eles não... A alimentação dos judeus, né? A alimentação kosher, ritual e tal, ela não pode ter nenhuma gota de sangue. Então, é em Levítico, né? Levítico, no Antigo Testamento, ele proíbe o consumo de sangue. Então, a carne sempre é muito bem lavada. Quando você vai abater um animal, você corta o pescoço do animal e deixa ele sangrar totalmente. Inclusive, nos processos inquisitoriais dos cristãos novos, uma das acusações que eram feitas dos cristãos novos, dizendo que eles judaizavam, era lavar a carne, entendeu? Então, você não podia lavar a carne. Se você lavasse a carne e algum vizinho, algum empregado te visse lavando a carne, já ia te acusar no tribunal inquisitorial, dizendo que você estava praticando o judaísmo porque estava lavando a carne, né? Bom, então, o consumo de sangue é proibido. Essa acusação de assassinato ritual, porque precisa do sangue para fabricar o pão ázimo, ou mesmo acreditar que a hóstia iria sangrar se perfurada, porque os judeus, eles não acreditavam na transubstanciação. E essa acusação de profanação de hóstia, ela só surgiu depois da teoria, depois que foi aceita, né, a teoria da transubstanciação. Então, a primeira acusação, por exemplo, de profanação de hóstias é de 1243 no Império Germânico. E aí as acusações, elas vão se reproduzindo também para a França, para a Inglaterra. E na Península Ibérica, a primeira acusação de profanação de hóstias, acusações assim, que tem libelos, né, que as pessoas são julgadas, as pessoas são... julgadas como realmente praticantes, né, daquele ato e tal, de profanar, e são mortas, né? Então gera-se um libelo incriminatório, né? Isso que sobra como fonte para a gente, né? No reino de Aragão, na cidade de Barcelona, foi a região onde nós tivemos pela primeira vez na Península Ibérica uma acusação desse tipo, né, que gerou um libelo realmente, processo e tal, que foi em 1367 contra a comunidade judaica de Barcelona. E é interessante que o rabino dessa comunidade, que é um filósofo, um rabino super importante na Idade Média e super importante na história judaica, principalmente depois das conversões forçadas de judeus de 1391, ele é um dos indivíduos que é preso em Barcelona, fica preso uma semana, são inquiridos e tal, e no final das contas averigua-se que era uma acusação infundada, né? E tanto o rabino e filósofo Hasdai Crescas quanto os demais judeus, né, os homens da comunidade judaica são liberados, mas foi uma primeira acusação na Península Ibérica. Então, existem, né, essas acusações que vão sempre... O que a gente, às vezes, parece que ocorre, que na medida que a igreja é lançando uma nova proposta interpretativa, na medida que ela ia lançando um novo... aqui no caso, como as hostias, né, uma nova teoria sobre, aqui no caso, a transubstanciação, logo se buscava também mostrar o lado negativo em relação a isso, né? Como que existiria um pecado relacionado a essa questão da hóstia, e surgem as acusações de judeus profanarem hóstias, que era basicamente roubar uma hóstia consagrada da igreja, às vezes com a ajuda de cristãos, né? E a partir disso perfurar essa hóstia, porque perfurar essa hóstia, levar ao sangramento da hóstia, seria como um segundo deicídio. E nesse segundo deicídio ficaria evidente, né, conforme essas acusações, o quanto os judeus desejavam mais uma vez praticar esse crime, essa violência contra Jesus Cristo, né, já que ele estaria ali presente na hóstia. Então, é uma forma também de profanação, né? Além disso, outra acusação que mostra que se relaciona ao pecado da ira é a acusação de envenenamento. Os médicos judeus, né, eles eram acusados de envenenarem os seus pacientes, e quando surgiu a peste negra, é bem conhecido, né, que várias comunidades judaicas ao longo da Europa, ao longo dos reinos cristãos do Ocidente, foram atacadas, judeus foram mortos, foram presos, acusados como os causadores do envenenamento de poços d'água. E aí essa acusação, ela recebe um fundamento, inclusive, de alguns médicos cristãos que escrevem obras, eu vou dar um exemplo aqui de duas, né, de 1350, escrevem obras, não acusam os judeus diretamente, né, mas dão a entender, e pelos termos que eles usam, né, dão a entender que os judeus poderiam estar envolvidos nesses envenenamentos de poços d'água, tanto que muitas comunidades judaicas foram atacadas por serem tidas como culpadas, né, por esses envenenamentos. Então, por exemplo, eu cito dois autores, o Jaime de Agramont, que era professor da Faculdade de Medicina da Catalunha, ele escreve em 1348 uma obra dedicada a analisar aquele momento que os reinos, né, estavam passando, aquele momento da peste bubônica, e na sua obra ele diz que, na verdade, aquela peste, ela havia sido causada por homens malvados, filhos do diabo, e com diversos venenos e medicinas estragam os alimentos e envenenam as águas. Um outro médico também, né, Afonso de Córdoba, ele era de Córdoba, mas nesse período vivia na França. Ele escreveu também, em 1349, dizendo que escreveu uma obra, né? Essas obras, elas eram escritas para poder orientar os dirigentes das cidades, né? Orientar os dirigentes das cidades, e a partir disso também que isso fosse passado para os cristãos, né? Para que as pessoas soubessem de onde vem essa doença, a peste, como ela ocorria, se havia algum modo de amenizar os sintomas. Então, eles escreviam essas obras para direcionar principalmente os dirigentes nas cidades, né, contra o trato da doença. E o Afonso de Córdoba escreveu uma obra na qual ele dizia que o envenenamento dos poços d'água era um envenenamento proposital. E as maiores vítimas, né, desses envenenamentos, dessas mortes, eram os cristãos. Uma das acusações também sobre a peste negra que era feita contra os judeus é que os cristãos morriam mais e os judeus não morriam. E é uma acusação falsa, porque os judeus morriam assim como os cristãos, óbvio, né? A questão é que, e principalmente os médicos judeus, né, pelo fato de terem esse contato próximo com as pessoas doentes, né? A questão é que a comunidade judaica, ela era uma comunidade mais fechada, e era uma comunidade também que tinha hábitos de higiene diferente dos hábitos de higiene de cristãos, né? Então, isso poderia estar relacionado de algum modo a se possível fosse, né, a transmissão fosse menor, né, da doença, mas era uma acusação que se fazia, né, que os judeus também, eles não ficavam doentes, então possivelmente eles eram os culpados também por essa doença, e aí surge essa acusação do envenenamento dos poços d'água, né. Sobre essa visão, né, que se tinha dos judeus no medievo, eu destaquei essas acusações, então, que se relacionam a esses dois pecados, né, da ira ao pecado da soberba, ao pecado da avareza, mas talvez se eu pudesse sintetizar aqui em uma palavra, né, a grande acusação, em duas, a grande acusação que se fazia contra os judeus é de que, de modo geral, eles eram pecadores, eram vistos como pecadores, e aí vários pecados, diferentes pecados, mas eles eram principalmente deicidas. Eu acho que essa era a principal acusação, né? Eles eram os assassinos de Cristo, eles eram taxados como assassinos de Cristo. Essa era a representação que se fazia dos judeus. E o próprio judaísmo, né, ele, por uma natureza essencial dele, é uma religião muito mais higiênica, né? Ele tem essas preocupações de alimentação, tem as preocupações de higiene pessoal, de purificação, né, do próprio corpo. E como você bem disse, né, Keren, é uma comunidade que ela é fechada em si mesma. É, em alguns casos, literalmente, né, algumas cidades medievais, inclusive, chegavam a murar dentro ou fazer algum tipo de separação física entre os bairros, né, os guetos, com o restante da cidade. Então, entrar uma doença que é transmitida necessariamente pelo contato físico ou pela transmissão de um inseto, né, como é o caso da peste bubônica, ela vai ser muito menor. Então, não é porque, o judeu causa a peste negra, a peste bubônica, que ele não pega, né? Na verdade, ele não a taxa de transmitibilidade para ele deveria ser menor. A gente nunca vai saber ao certo isso, porque como às vezes as fontes são ensurdecedoramente silenciosas, né? E acho que nesse ponto é justamente sobre isso, né? Que o próprio isolamento dos judeus acabava favorecendo o não contágio, né? É, exatamente. Como eu mencionei, né, a sinagoga tinha a mikva. A mikva, por exemplo, era o local onde você fazia todos os rituais relacionados à purificação, eram feitos na mikva. Então, a mulher menstruada, ela precisava se purificar antes de voltar a se deitar com o esposo. Os objetos, né, rituais que eram usados na alimentação eram purificados ali também. A mulher, depois do puerpério, também. Então, o banho, né, antes de você iniciar o sabá, tinha que se banhar, trocar de roupa, arrumar a casa, limpar a casa. São questões de preparar um ambiente para você ter aquele dia sagrado de culto, né, ao Deus. Então, todos esses preparos estavam relacionados também à higiene, né? E, Bruno, eu mencionei antes a questão dos traços, né? Que algumas cantigas de Santa Maria trazem traços no rosto que assemelham a os judeus do diabo. E aí a gente poderia pensar, né, será que o fato de essas obras, né, seja as esculturas, seja nas pinturas, demonstrarem traços físicos, será que a gente poderia ler isso como um indício de racismo ou indício de uma interpretação, de repente, étnica que a gente possa fazer, né, devido aos traços da ascendência e tal? E aí, por meio dessas próprias obras, eu sigo alguns autores, né, espanhóis que tratam desse assunto. Um deles é o Henrique Cantera Montenegro e o outro é o Paulino Rodrigues Barral, que eles escreveram textos, né, falando sobre o antijudaísmo, retratando, discutindo sobre obras, né, pictóricas ou esculturas que retratam a fisionomia dos judeus. Então, se tratando, por exemplo, vou dar o exemplo das cantigas, né? Em algumas cantigas, em todas as cantigas que retratam judeus, eles são retratados, por exemplo, com o nariz curvo, com a barba. Eu não sei se você já viu, né, alguma imagem dos judeus, alguma pintura no medievo. Esses autores, eles dizem que a retratar o judeu dessa forma não é tentar diferenciar racialmente ou etnicamente os judeus dos cristãos. Na verdade, é uma forma de mostrar para o leigo que naquela obra, quem é o judeu naquela obra e quem é o cristão naquela obra. Tanto que, nas próprias cantigas, quando a criança, um menino, por exemplo, ele se converte, ele aceita ali na cantiga Jesus Cristo e aceita a salvação de Maria, na cantiga seguinte ele já não tem mais o nariz curvo, ele já não é mais retratado com aquele aspecto que foi retratado antes de judeu, ele já é retratado como os cristãos, com os traços do rosto de cristãos, por exemplo, vamos dizer assim, né? Então, essas obras de arte, quando mostram os traços físicos, elas não necessariamente estão, não necessariamente, né, a gente deve olhar ou imaginar que os seus autores fizeram isso pensando em destacar um traço étnico, sabe, desse grupo, mas numa concepção teológica ligada à salvação, porque a partir do momento que ele se batizou, que ele aceitou Jesus Cristo, é como se os seus pecados de judeu tivessem sido perdoados, e aí ele é retratado de uma maneira diferente para mostrar para quem está olhando aquela imagem que, vejam, ele se converteu, ele se limpou daquele passado de pecados e ele já não é a mesma pessoa. Então, muda-se também a feição desses indivíduos. Essa é uma explicação que esses autores dão para isso, por exemplo, e que é uma explicação da qual eu comungo, né? Tanto porque Jesus, Maria e os apóstolos, que são retratados não só nas cantigas, mas em outras esculturas e pinturas e tal, eles eram judeus, mas eles não são retratados com os traços que os judeus são retratados, né, como a barba, o nariz e tal, justamente para mostrar que, por mais que eles fossem, a gente sabe, né, que eles fossem de uma ascendência judaica, mas eles já haviam se aceitado o cristianismo, né, os apóstolos e Maria, eles já eram vistos como cristãos, então por isso não tinham mais esses traços. E aí, para quem quiser olhar, tem uma cantiga, né, de Santa Maria, que é a cantiga 3, onde o diabo tem traços antropomórficos, e esses traços são os traços de judeus, mais uma vez para relacionar o judeu ao pecado e relacionar o judeu ao diabo, tanto porque existia essa acusação de que os judeus faziam pactos com o diabo, né? E aí a cantiga 3, ela também deixa, por meio da iluminura, a gente identificar essa relação dos traços, como os judeus eram retratados, e da sua relação com o diabo. Então, é mais um fator que eu levo em consideração, Bruno, para considerar que a perseguição, o ódio, o preconceito que existia contra os judeus era um preconceito baseado na religião. Mas isso é uma interpretação minha, dos autores que eu sigo, né? Existem autores que veem isso de forma diferente, que veem tudo isso que eu mencionei agora como um traço, sim, de racismo, de antissemitismo. Aí, né, a gente tem que ver nos autores que a gente se baseia, né, que a gente lê. E quem não concorda, por exemplo, com o que eu estou falando, que acha que, por exemplo, pode ser, sim, um traço racial, de etnicidade, ou todo o ódio, né, que existia contra os judeus no medievo era um traço de antissemitismo, aí precisa se basear nos autores que defendem esse posicionamento, né? Kellen, eu diria que foi um episódio muito bem feito, muito bem, acho que a gente conseguiu aí, você, né, eu particularmente só fiquei ouvindo aqui, aprendendo muito sobre esse tema. Eu acho que foi um episódio incrível, acho que você trouxe algumas reflexões aqui. A nossa pauta era maior do que isso, a gente acabou conversando e a gente vai ter uma continuação desse episódio, né? A gente vai fazer uma parte 2, digamos assim, vamos especificar especialmente na questão das relações políticas entre judeus, muçulmanos e cristãos na Península Ibérica, né? A gente já conversou aqui em off, enquanto para decidir, porque senão a gente ia ficar aqui 2, 3, 4 horas falando sobre o tema, e infelizmente o podcast ele também tem um limite temporal, ele tem um limite de tamanho, que senão vocês não aguentam muito mais do que isso. Keren, eu sempre também finalizo os episódios pedindo para os nossos convidados alguma indicação, ou teórica, né, ou teórica, historiográfica, ou cultural, sobre o tema aqui exposto nesse episódio. Você tem alguma indicação para a gente? Ei, Bruno, tenho sim. Eu tenho 3 indicações, 2 livros em espanhol e um, né, em português. Um livro se chama Judeus Espanhóis na Idade Média, do autor Luiz Soares Fernandes. Esse livro, eu estou lendo, né, o título em português, mas ele está escrito em espanhol. Ele traz um apanhado geral da trajetória dos judeus na Idade Média, mas especificamente na Península Ibérica. Então, é um livro bem introdutório, bem basicão, é ótimo assim, para quem quer conhecer um pouco mais sobre os judeus e a relação dos judeus com cristãos e muçulmanos, né? Principalmente na Península Ibérica. Tem um outro texto que é específico também para a Península Ibérica, que é do Paulino Rodrigues Barral, né, se escreve com 2 R's, Paulino Rodrigues Barral, que ele aborda, ele analisa esculturas e pinturas, imagens, né, que retratam os judeus na Idade Média, na Península Ibérica, e ele fala um pouco das representações dos judeus nas artes visuais, né? Então, o título do livro é A Imagem do Judeu na Espanha Medieval, o Conflito entre Cristianismo e Judaísmo nas Artes Visuais. Esse seria um livro também bem bacana, para quem tiver interesse. E o livro da professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que eu já mencionei aqui, né, na nossa conversa, que é um livrinho pequenininho, assim, um livrinho de bolso, mas é um livro bem rico nas suas abordagens, que ele traz os 10 mitos sobre os judeus. E ela faz um apanhado, né, de mitos que eram reproduzidos no medievo e que se transformaram, que receberam outros mitos, foram incorporados até o século XX. Então, seriam esses 3 livros. E eu queria deixar... 2, na verdade, são filmes, né? E são filmes que não tratam necessariamente sobre o judaísmo no tempo passado, né? Mas eles são dois filmes para a gente pensar os nossos preconceitos em relação ao que nós temos com o judaísmo. Um é um filme que se chama Pecado da Carne. É um filme israelense de 2014, se não me engano, um pouquinho antes, 2012, 2013, mais ou menos, que ele retrata um açougueiro no bairro ortodoxo de Jerusalém, que ele é gay, e ele se apaixona pelo rabino da região. E para quem entende um pouco sobre judaísmo, sabe o quanto é problemático na mentalidade ortodoxa você ter essa relação, né? O açougueiro para o ortodoxo, ele é quase uma figura sagrada, né? Pelo fato da gente ter, como a gente falou aqui, essas questões de sanitarismo e de preparação da carne. E o outro é um filme dos anos 70, uma comédia, que é As Loucas Aventuras de Rabi Jacó, que ele explora através do uso justamente desses inúmeros preconceitos que a gente tem ainda contra os judeus e reverte isso indo dos preconceituosos e não dos próprios dos judeus em si. Você assiste algum dos dois já, Kellen? Não, não, acredito que não, mas só esse Pecado da Carne que você mencionou, certamente esse açougueiro estaria impuro, né? Tudo que ele tocasse estaria impuro e seria proibido para qualquer judeu ortodoxo comer, né, essa carne. Uma coisa que eu não sabia, em hebraico, né, em hebraico não existe palavra para homossexual, né? Eles têm que usar, porque Israel tem o hebraico como língua oficial. E a palavra para homossexual tem que ser uma palavra em inglês, porque no texto sagrado, né, que é a base do hebraico, ele não tem a palavra para homossexual de forma alguma. Então, é justamente isso, você não tem nem ideia que pode existir um homossexual, né? É verdade. Então é bem interessante esse filme. Eu recomendo muito para a gente quebrar os nossos preconceitos. Já anotei aqui. É muito bom mesmo. É meio difícil de encontrar por aí, mas sabendo usar o Google, sabendo usar as palavras certas no Google, a gente chega nesse filme rapidinho. Kellen, alguma consideração final? Ah, não, só tenho a agradecer esse espaço maravilhoso. Me desculpem todos os ouvintes, eu falo demais mesmo, tanto que o episódio Eles estão bem acostumados, porque eles me ouvem bastante. A gente gosta, né? A gente que é apaixonado pelo assunto que pesquisa, a gente faz isso mesmo, né? Maltrata as pessoas fazendo-as nos ouvir por muito tempo. Te agradeço o espaço, tá? A casa é sua. A casa é sua, tá aberta. Sempre que precisar, lançou algum artigo, quer divulgação, quer trazer alguma pauta, a casa é sua, Kellen. Fica mais do que à disposição. Gratidão. E eu queria falar para o nosso público, que todas as referências imagéticas que a Kellen trouxe ao longo do episódio, para enriquecer ainda mais a sua experiência, todas elas vão ser disponibilizadas lá no site do Clio História e Literatura. Você entra no post desse episódio lá, que vai ter uma galeria, um dossiê visual dessas imagens, justamente para enriquecer a sua experiência. E os livros que a Kellen indicou também estão com link para compra na Amazon, se tiver lá. Eu não sei ainda, porque não editei ainda o episódio, só vou saber quando tiver. E se você comprando pelo link que a gente colocar lá, você ajuda também a gente a se manter no ar, você ganha um pequeno desconto e nós ganhamos uma pequena comissão. Kellen, eu queria agradecer muito a sua participação e falar para os nossos ouvintes que o Medievalíssimo continua aí no ar. A gente voltou com tudo aí depois da gente ter dado uma pausa, uma reorganização aqui na casinha. E para vocês seguirem o Clio e o Medievalíssimo nas redes sociais, a gente também tem um grupo no Telegram. Se você entrar lá no aplicativo e procurar no negócio de busquinha lá dele, na lupinha, procura lá Clio História e Literatura, que você vai direto para o nosso canal, onde a gente faz a divulgação e a gente tem uma interação muito próxima com os nossos ouvintes. E também, se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário aqui sobre o Medievalíssimo, entre em contato com a gente através do e-mail medievalissimo@gmail.com. Kellen, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um episódio que eu acho que tem um conteúdo muito profundo e acho que é um conteúdo... Em Idade Média, as coisas são assim, né? A gente nunca acha que os temas são presentes, mas é um tema que diz muito sobre o tempo que nós vivemos hoje, né? Existe o antijudaísmo, o antissemitismo, ele, infelizmente, ele ainda existe. As pessoas ainda são julgadas de acordo com o que elas acreditam e não porque elas são. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado para os nossos ouvintes. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e o resto é vida que segue.